para o desespero dos invejosos, ele chegou. Este é o Fox Pressão. Então vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. E ele chega sabugando geral, projetado pela montadora Ed Sound. Equipado com alto-falante 05.2 e módulo sound digital. Aqui está o Fox Pressão. Veja e sinta a verdadeira pressão automotiva de Igarapé Miri. Vamos lá, Wellington. Bota o Fox Pressão pra sabugar a concorrência. Chefe é chefe, né, pai? DJ Mariano e mais um New Set Live. Mas com assim, atitude, atitude. É o gritinho da galera do avião. Bora, Jorge Luiz, moça Flantinski. Faz amiguinha, puxadinha, bom demais. Meto com as amiguinha, puxadinha, bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando os doidinhos, velho galã. Elas me dão pá, ela ai. Ela que me vem passando, é sim. Mas ela me dão ai, ui. Elas me dão ui, ai. Bora, magrinha, família, vai, vai. E comentou com as amiguinha, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pá? Chefe é chefe. E quando me vê passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloca roxo, pai. É comendo com as amiguinhas, puxandinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É lá, Carazinho. O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Ricardo na batera do Bigão. Com as amiguinhas, com Xandinha, bom demais. Vento com as amiguinhas, com Xandinha, bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me rebaçando, ela preje. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me rebaçando, você. Mas elas gritam, ai, fui. Fala, Brunão da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas, com Xandinha, bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vem passando o chão, vai logo ali. Que a mina bateu. Vai comentar com as amiguinhas, com Xandinha, bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe, é pai. Quando me vem passando o Xandinho, vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga. Eu tô aqui só passando o tempo, mas o chefe é você. Leve show. Vai comentou com suas primas, com Xandinha, bom demais. Comentou com as amiguinhas, com Xandinha, é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando, o grangeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ui, ui. Quando me vem passando, bora tomar rio. Elas gritam, ai, ui. Vai, aca! E comentou com as amiguinhas, com Xandinha, é bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe. E quando me vem passando as meninas, vai logo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, vai, vai. Mas a amiguinha com Xandinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Agora o Pino, chefe é você. Bora, Valdinho! Quando me vem passando, é avião. Alô, Pacheca! Você não é chefe, não, você é patrão. Rancho do Pacheca. Fox Pressão, esse faz parte da família Pressão.